Novamente, repito essa palavra porque é importante, que o sistema está sendo alvo de tentativas de fuga e tentativas de arremesso de objetos ali para dentro da penitenciária. Tenente Mendes, bom dia, seja bem-vindo à CBN. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Tenente, essa madrugada é uma situação atípica, eu não sei se o senhor já tomou conhecimento do assunto, já foi inteirado aí pelos seus colegas da fuga da penitenciária. Sim. E a ação em conjunto da Polícia Militar com agentes penitenciários e também o sistema de monitoramento da Prefeitura impediu o sucesso dessa fuga. Essa ferramenta foi fundamental, não foi? Isso, essa ferramenta, esse monitoramento da Guarda Municipal aí foi fundamental na identificação aí do quase fugitivo, no caso, que era um que permaneceu escondido ali durante a tentativa de fuga. Então, os servidores da Guarda Municipal, né, os servidores do monitoramento, identificaram ali essa pessoa suspeita e fizeram um contato aqui com a nossa central de operações para que pudesse ali orientar os policiais militares no sentido da captura aí desse quarto fugitivo. Além desse, além dos três detentos tentaram fugir ali da PF2 e foram contidos ali pelos policiais militares com apoio ali dos servidores ali da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu. Tenente, é uma eterna guerra de cão e gato. A polícia faz de tudo para impedir e não tem hora, né? O arremesso de celulares, de brocas, de serras, de drogas para dentro do sistema prisional, não tem hora. É de manhã, de madrugada, de tarde, de noite, chuva, sol, não tem jeito de tentar impedir que esse material chegue, mas o trabalho tem mostrado resultados positivos. Na sua avaliação, o que se poderia mudar para evitar que situações como esta fossem tão rotineiras? Isso, a gente percebe aí essa constância aí no arremesso de objetos, né, os famosos kits aí. Até no último dia 14 aí foram apreendidos 7 celulares, 7 carregadores, 6 chips, 24 pacotes de fumo, 12 tabletes de maconha e 4 serras, só num kit em específico, e além disso foi efetuada a prisão de 2 adolescentes nessa situação específica. Então a gente percebe ali que o acesso àquela área externa ali da penitenciária, ele ficou muito, muito fácil, né? Então, em virtude disso, o pessoal começa a ter coragem e vontade de arremessar esses objetos para o interior da penitenciária. É lógico que a gente sabe também que esse objeto ele é arremessado em determinado momento em virtude da comunicação que há entre esses presos, né, entre os detentos, com o ambiente externo. Então, isso constantemente a gente trabalha junto com o detento, junto com o diretor, com os diretores da penitenciária, fazendo bate-grade ali com o pelotão de choque, no sentido de retirar de circulação aí alguns celulares ou algum material que acabe entrando de maneira equivocada nesses locais. Tenente, o trabalho da Polícia Militar em fazer escoltas de presos durante o dia é uma das atribuições que mais ocupam os PMs que estão, digamos assim, lotados na área de segurança para a população. São as viaturas de área, as viaturas que deveriam estar circulando em frente ao comércio, entre as casas, procurando os criminosos, os traficantes, mas que infelizmente, por ordem de um sistema que foi concebido desta forma, a polícia é obrigada a acatar essa ordem judicial e retirar a viatura de rua para levar os presos, por exemplo, para o atendimento médico, para o dentista, para uma audiência, para escolta de funeral, enfim, são N as obrigações que a polícia tem que dar conta em virtude destas obrigações. O senhor tem estimativa, tenente, de quantas ocorrências, de quantos boletins de ocorrências são lavrados por dia de escolta de preso? escola, na verdade, nós temos uma equipe específica para atender escolta, no caso, ao fórum, né? Então, essas informações acabam sendo programadas, e aí vem um ofício para a gente realizar esse transporte, ou a escolta de transporte desses presos da penitenciária, a cadeia pública, para o fórum. Uhum. E aí, além disso, as escoltas de emergência, aí mais vinculadas à área de saúde, que são feitas aí rotineiramente. Então, a partir do momento que se identifica ali um preso passando mal, ou algo nesse sentido, é acionado uma equipe nossa, também é acionado uma equipe do SAMU, para que preste ali o primeiro atendimento, né, faça uma análise preliminar ali, uma triagem do que o detento está sentindo, para depois fazer esse saneamento. É um número considerável de policiais sanitários que acabam atuando nesse transporte. No entanto, é uma ordem legal, né, e aí cabe a nós o cumprimento dessa ordem e fazer a escolta aí desses detentos. Então, muitas vezes quando permanece internado, o policial militar também permanece ali na escolta, em virtude de que os agentes penitenciários aí não possuem porte, então não tem essa um possível arrebatamento ou uma fuga, o policial militar ali para dar esse apoio para evitar que essa pessoa esteja acabe fugindo. É isso aí. Mais uma vez, a população perde em relação ao excelente trabalho da polícia, que, diga-se de passagem, a polícia militar é preparada, é treinada, é equipada para proteger a sociedade, o cidadão de bem, para dar segurança para o comerciante, para dar segurança ao morador. E aí, de repente, por uma ordem judicial, e a gente não está questionando aqui, que já tem um amigo meu que é muito sábio, que diz o seguinte: ordem judicial não se contesta, se acata. Então, nós vamos acatar esta ordem e entender que é assim que o sistema funciona. Tenente, eu acabo de receber uma ligação aqui de um morador da região da Vila A, que ele está preocupado com uma situação ali que acontece na Avenida Silvio Américo Sasdelli, Avenida 3 ali. É a questão de estacionamentos. Eu não sei se é essa a sua área, seria mais o tenente Dalpozo, por conta do trânsito que ele conhece tão bem, mas enfim, o senhor também, como policial, tem conhecimento do seu métier e vai poder nos esclarecer. Alguns dias atrás, diz o cidadão aqui, moradores receberam multas por estarem com os veículos estacionados próximos ao canteiro central da Avenida Silvio Américo Sasdelli. Ele quer saber se o estacionamento ali é permitido, se os policiais estavam certos em emitir as multas. Eu deixo a seu critério essa resposta. O que o senhor pode nos dizer? Junto ao canteiro central, ele é explícito no Código de Trânsito Brasileiro que não é permitido. Uhum. Tá? É proibido estacionar junto ou sobre o canteiro central. Tá? Então, naquele local, ali na Silvio Américo Sasdelli especificamente, não é permitido esse estacionamento. Tá? Então, a gente orienta para que o pessoal busque outros locais para estacionar. A gente entende também, a instituição entende que há uma dificuldade quanto ao estacionamento, porque é uma área comercial muito intensa e aí acaba trazendo vários moradores próximos ali para o local e aí acaba faltando vaga de estacionamento e aí o pessoal fica quase que obrigado ou tem a necessidade de estacionar ali próximo ao canteiro central. Mas não é permitido, tá? Ele continua essa vedação, né, essa proibição, e está sujeito à notificação, como foi feito anteriormente, como foi feito no início de dezembro ali do ano passado. O que prevalece ali nesse caso, ali nessa tolerância, é o bom senso, mas tem algumas pessoas que estão se excedendo ali nessa liberdade e acabam provocando situações bem complicadas. Tenente, mais uma vez muito obrigado, parabéns à equipe da Polícia Militar, que nos últimos dias aí a gente tem noticiado aqui muitas informações positivas, muitos feitos, a ação principalmente naquela situação de sequestro lá que a gente acompanhou de perto, a busca pelas vítimas, o retorno delas sãs e salvas. Nós enaltecemos aqui também o trabalho da polícia nos casos em que criminosos foram pegos em flagrante. Então, fica aí o nosso agradecimento e aproveitamos para dar os parabéns aí ao senhor, que retransmita aos seus colegas, à sua tropa aí, do trabalho bem feito. E é aquela história, né? Quando a gente puder ajudar, a gente ajuda. Quando a gente tiver que perguntar alguma coisa difícil, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né, tenente? Um abraço. Um abraço, Marcão. E o trabalho da imprensa é justamente isso, né? Divulgar essas ações positivas e servir como um controle externo no sentido de fiscalização se o policiamento aí tá sendo feito aí de acordo. Então, eu que agradeço, na verdade, o espaço aí que a CBN constantemente cede aí à Polícia Militar, que a gente possa esclarecer alguns fatos e possa divulgar outras situações e pode saber aí a população já pode confiar na instituição e ter certeza que os policiais militares aqui estão trabalhando diuturnamente, estão constantemente na rua buscando prover essa segurança, né? Não só a Polícia Militar, mas Polícia Civil, Guarda Municipal, os órgãos de segurança em geral que estão atuando em Foz do Iguaçu. E a gente já percebe pela questão de índice de homicídio, que seria o número mais forte aí, que a gente tem obtido êxito aí nesse início de 2014. Muito obrigado, tenente. Só para complementar o que ele disse ali, tão é importante a ação da PM que este ano registramos, até o presente momento, apenas 3 homicídios. Não temos certeza sobre o quarto, esperamos a confirmação do IML, mas a princípio apenas 3 homicídios registrados. Isso é o trabalho intenso da Polícia Militar na retirada de armas, não só da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, mas como falamos em especial aqui com a PM, aproveitamos aqui para deixar esse registro. Tenente, um abraço, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, um abraço.